arena pronto pra guerrear. Que vem os inimigos, tô aqui, que guiar. Foram lá me convocar, queriam minha presença. O que cês querem, eu quero, mas perreco, dá licença. Tempo eu não tenho a perder. O bagulho tá loucão, vejo os vermes se morder. Se eu não tô ligeira, a bruxa passa rasteira. Cês mesmo tá ligado que eu não falo besteira. Só os bate fina crocodilagem. Sem tempo ruim, atraquei na triagem. Prontuário do sistema 656. Não tô pagando não, é tudo com vocês. Traído uma vez, carrego rancor. Afasta-se de mim, pilantra, pelo amor. Na rua eu aprendi, resolvi e decidi. E quem determina é Deus, a hora de eu partir. Curto salafrário, vai pensando que tá bom. Que vai passar batido no meio dos Pokémon. Que cê quer, tá aqui ó, te esperando no pente. Se engrupa e se fode pro seu ver se não é quente. Pilota minha mente, não abraça de ninguém. Humilde demais, desconfio também. O mundão já desandou e essa é a real. Então é desse jeito, nego, não leve a mal. Pode pá que não dá outra, é seu pipoca. Para de esquerar, dá as caras e sai da toca. Pode pá que não dá outra, é seu pipoca. Para de esquerar, dá as caras e sai da toca. Tava querendo ganhar ponto e fez buchicho com meu nome. Simpático do crime pra mim, cê não é homem. Miguel Aja que não, tô ligado quem cê é. Um puta ramelão que se esconde na fé. Quis pagar de pá, de faca na 10. Depois largateou e arrastou pelos pés. Que matou, não matou foi ninguém. Não aguentou, caguentou, no seguro é refém. Invejoso, seu pilantra enrustido. Se depender de uma palavra minha, cê tá fudido. Aqui tá ruim pro cê, sua imagem tá feia. Mas tá ligado, seu passado na cadeia. O bem pelo bem, o mal pelo mal. Só te falo isso, o barato é mil grau. Então, eu por mim, nesse mundo feroz. Se fosse pelos verme, calariam minha voz. E já que a cena é essa, truta, vou me armar. Meu sangue, filha da puta, algum vai derramar. Só de pioiagem, é como se age. Aqui chupa de estralha e não pega massagem. Otário é otário, não tem diferença. Vive de caçar assunto pra querer fazer presença. Falei porque sou homem e não corro do debate. Vamos pro sumário, é nóis, colado na grade. Pode pá que não dá outra, seu pipoca. Vai pensando que tá bom, dá as caras e sai da toca. Pode pá que não dá outra, seu pipoca. São Paulo é selva, rapaz, sou velho e sou maloca. Behind bars, not a place to condemn, no game. Oh, you can be the man, in the age as a skin man. Don't give a damn what's wrong, I got your eyes, he ain't banned. Matter of fact, don't wanna be aware. No time to waste, if you don't know what time it is. Yo man, low man, bounce the fuck out, man. Nowadays, only the strong survive. Inside, outside, the band. Talk life, you need a talk wife to live a talk life. I'm from the street, downtown, SB. Get the fuck off your knees, nigga. Don't ask me, you are the one in knees. What the fuck you want me to do, nigga? You wanna make dough and play low like the NRG's do, nigga. Talk life, Funchon, talk life. D-Pop, talk life. Obelan, L. Diaz, you know what I'm saying, talk life. I do nigga chic from the other side, talk life. Valor logo, talk life. Ayo, KK, I forgot about holding AK. I sent to your bitch shout, talk life. Yeah. T-Shout, talk life. Brazilandia, talk life. Straight from your homie Diamond Pops, yeah, you know what I'm saying? That's it. You know what I'm saying? Mono Brown to talk life. Sabotage, talk life. That's it. War it up. Afrolika, talk life. Yo, Desktop, talk life. Wish you, you know, freedom. Sooner or later, you'll be out here with us, you know, baby? We'll be expecting you. Yeah, that's it. Motherland, dude. Drop that shit, LTS. Talk life.